Ono. 3.000, comi 11, 3.192. Então, 3.192, 1.709, tráfego precede, recebo 1.60 de ground. Gente, reduzindo, 3.192. Nível 105 visual, confere? Afirmativo, papá. Então, tá na pista 17, vai decolar restrito inicialmente a 1, meu peço, pelos corredores Axé-Caxapegos, aguardando liberação para ascensão 105 junto ao controle em 1.9.8, torre 18.6, aciona o código 5.175, WISC, novembro, papá. Correu Salvador 1298, construtor 1186, acima 51.75, isso não vem, papá. Correto, por pedido. Corre 1.96. 86, bom, 396. Seu estacionamento era, está? Afirmativa, era já. Se não tiver sabendo qual a tua B inicialmente, pode sintonizar a torre 18.6 da presente, altímetro 011, a informação é o WISC, e chame a torre 18.6 para acionamento da tecnologia, informando a tua B. Lima Alfa Yankee, solo aos 35, libere a direita, chame solo, frequência 1219. Frequência 9, obrigado. Nada. Torre Salvador, gol 1396, aproximando-se do externo. 1-1, trem baixo travado. Sente no 396, continue a aproximação, aguardando pista livre, 1 com 14 nós, 1-396. Aguardando pista livre, gol 1-396. Boa tarde, Lima, Alfa e Yankee. É o estacionamento parte 3, versão geral? Geral, parte 3, então, fica atento ao sinalizador no parte 3, onde está o sideral 737 e o Falcon 2000 aí no parte 3. Estou vendo eles, obrigado. Tem como solicitar o transporte pra gente, deslizar um pouquinho, por gentileza? Transporte, sente só um instantinho. Tá. A pista livre, tem pouso autorizado na pista 1-0, vento 90 graus com 15 nós. Tive pouso 1-0, gol 3-9-6. 18-6. Guardião 01 na escuta do controle de Salvador. Mantenha a posição, temos tráfego na curta e final da 1-0, ok? Torre Salvador, muito boa, tá 3192, 2 milhas do IDCR, estabilizado. Boa, continue a aproximação 1-0, vento 90 graus com 16 nós, informarei pista livre, tá 3192. O Whisky Fox Bravo, após a decolagem, terá condições de cruzar a vertical do aeródromo acima do 040? Sente, então aguarde a passagem do gol após ser autorizado, ok? Whisky Fox Bravo, vento 90 graus com 14 nós, está livre a decolagem, dando 7 cruzamentos do campo acima do 40. Whisky Fox Bravo. Badian 01, confirme a sua posição. 9 milhas, no bairro da Jaqueira do Carmo, é isso? A quantas milhas você falou? Receba seu transponder, guardião. Espera. Direita entrando, 1219, o 1319. São 3192, cheque o trem de pouso, vento 90 graus com 14 nós, tem pouso autorizado, pista 10, TAM 3192. Ok, trem checado, pouso autorizado, pista 10, TAM 3192. Whisky Fox Bravo, decolou os 39, transfere o controle na frequência 119.8 para cruzamento do campo acima do 40. Roger, 19.8. Taxa via Alfa, Kilo, Pátio 3, chama para ingresso no Pátio 1. Taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, chamar para ingresso no Pátio 1, a posição será 01, gol 13, novamente. Saída Momo. 300, subida Momo, espaço bravo. O Xené 9181, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 1265, alterna 12545, centro Recife. 2685, alterna 12545, o Xené 9181. Alfa Tango Tango, desça até 2000 pés, QNH 10111, autorizado, final do procedimento ILS X-Way. Repórter estabilizado no localizador. Alfa Tango Tango, repórter estabilizado descendo para 2109. Controle Salvador, boa tarde, eu tenho 579, tem informação de cruzamento 230 para o Urubanense. Objeto 5729, essa é a identificação, via chegada bom, fim desça até nível de voo 050. Identificou, vai descer via até o 050, objeto 5729. Cruzado até o portão 01 do pátio principal. Cruzado no pátio principal, já posição 01, no gol na 39. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3192, livrou na Eco. TAM 3192, táxi Alfa, via Kilo, Pátio 3, chame para ingressar no Pátio 1, portão será o 07 do Pátio 1, o táxi é via Pátio 3. Ok, via Pátio 3, chamará para ingresso no Pátio 1, TAM 3192. Solo Salvador, uma boa, TAM 3155, informação uísque para a cópia Guarulhos. Bravo, informe a prioridade para o destino. Aguarde. Uísque Guarulhos. Guarulhos, já temos aprovado nível 340. A informação uísque, altímetro 01, só um instante para a cota. Copia 340, tem informação uísque. Sanguíche Foxtrot Bravo, autorizado, vai direto destino. Direto Parreira, Bravo. Zero. Contou o Whisky Fox 7 Bravo, está uma milha norte do Oeste Salvador, autorizado para direto destino. Whisky Fox 7 Bravo, copiou o controle? Afirmativo, autorizado direto para Eiras, estabilizando 299. Solicita autorização de tráfego, informação I. Paulo Salvador, boa tarde, voo 649, autorização de tráfego Neus, informação Neus. 9 Léos, é o número 2 para Cobre, já temos aprovado, só um instante. Quem chamou o solo anteriormente? 3192, está aguardando para ingresso. 3192 até o 7, autorizado à esquerda. Esquerda até o 7, 3192. Somete 1930, Luiz Fox Bravo. 1930, controle 7. Solicito autorização de tráfego, informação isso. Isso aqui é o título 01, aguarde 4, voo 785, já temos aprovado o galhão 36. Aguarda a conta, é voo 785. Voltando 3155 para a cota. Afirma, para a cota. Tantinho, por gentileza. Ok, PAN 3155, agora sim, ponto 4. Continuamos pronto já. Salvador, Guarulhos, nível autorizado 340, aerovia Opor, IS 50, pista 10 da cola mantendo reto até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva à direita, contra o perfil subido da El Leda, após Leda Bidev. Controle 1.9.8, torre 1.8.6. Acione o código 5172. Positivo, autorizado. Guarulhos 340 pela Upper Whisky 50, decola da 10 no perfil completo da saída da EL, transição Leda após voo Bidev. Controle 19.8, torre 18.6 e aciona 5172, o PAN 3155106. Correto, 5172 no 06, chame pronto, para 3155. Volume 649.4. Nossa, conta, Francisco. Salvador, nível, Salvador Ilhéus, nível autorizado 240. Decola pista no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva direita, subida da El Leda, após Leda direto e Ilhéus. Controle 1.9.8, torre 1.8.6, acione o código 5136. 1.649, autorizado Ilhéus, tira 240, mantém a reta de decolagem, põe. Até passar 2.000 ou a terceira milha, pós curva direita, da El Leda, pós Leda direto em Neus, controle Salvador 398 e transponda esse ponto 36. Correto, portão 3, chame pronto, puxa a sinal. Salvador, seria aprovável a saída para o Gol 975? Gol 975 é aprovável, é isso? Afirmativo. Estou com a... pronto para a cópia, pronto? Pronto para a cópia, Gol 975. Autorizado então, Galeão, nível 360, rodovia pelo 50, via Bidev, pelo novembro 857, o resto conforme a rota do plano de voo. Pista, 10 decola mantendo reto até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva direita, subida da El Leda, após Leda, direto, me deve. Controle 19-8, torre 18-6, vou acionar o código 5402. Confirmação, controle de saída, que não copiou. O controle é 1 no 9, decimal 8. Autorizado 360, Galeão, uniforme 850, BDEV, uniforme novembro 857, conforme, na sequência, conforme o plano, decola da 1-0, mantém reto até 2.000 pés, após terceira milha, curva direita, da El Leda, após BDEV. O transponder é o 4502, gol no 7850. 5402, correto, cotejamento, portão 4, chame pronto. Portão 4, chamará no quadro pronto, gol no 7850. Tango, Tango, parte 3 autorizado. Whisky November, papá, prossiga. Funcionar a autorização, passando já autorizado da própria taxa. Reporte para ingresso na pista no 7, Whisky November, papá. Passa. Frisado ingresso, reporte alinhado, pronto, papá. 729, dessa via para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Desce via 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray da 1-0, ele reporta estabilizado. 5729, FG. Yes. livre decolagem da 17, 90 graus, uma dúzia nós, Whisky November Papa. Patango, Whisky Foxtrot Bravo, chame Centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. 228-1260, Whisky Fox Bravo, boa tarde. Jet 5729 estabilizado no localizador. Fui, LS, 5729. 5729, chame torre, 118, decimal 6. Torre agora, 118, 5729. 1, prossiga. Smart está estabilizado no final de LS. 5729, continue aproximação no zero, vento de 90 graus, 1169. 5729, informe checado. Baixar de trabalho 5729. Tem livre pouso na pista no zero, Webjet 5729. Autorizado de vir pouso 5729. Whisky November Papá decolou 55, chama agora o controle em 119.8, Whisky November Papá. Muito obrigado, senhor. Boa tarde. Boa. Fui na proa de toque para a chegada da Amanda, está nível de voo 050. Proa de toque ao 50, 230. Boa tarde, Whisky November Papá. Papa Tango, Whisky November Papá, contato radar na decolagem, mantenha um no meu pés em condições visuais no corredor Xerra, reporte no farol da barra. Tá certo, obrigado. Controle Salvador, uma boa tarde, eu vou na 075, centro de informação, Whisky. Luna 075, acena identificação, via chegada Mari, desça até nível de voo 060. Camaré para 060, vou na 075. Ativo, o chicleteiro então aprovado, Maceió, nível 370, pista 17, decola, curva esquerda, subida Pucajamo, transição Caju, controle 198, torre 186, acione 5431, Uísque, bravo, Uísque. Ativo, POB de... 18 mil da presente, Whisky em curso, 1.011 no altinho, 2 viagens. O Passareto 2231, desça até 3 mil pés, QNH 1011. 3.011, 2231. 1075, desça até nível de voo 050. 050, na 075. 649, posição 30, puxa atonamento. Xanamé 314, acena identificação, via chegada a Mari, desça até nível de voo 060. Mais 1075, informe sua velocidade. 279. Gente, o Xanema é 314, reduza para 250 nós, tráfego que precede, está a 12 horas e 8 milhas, rumo nordeste, passando em nível de voo 130 para 050. O Xanema é 314. 2509. Passarela 2231, voe na proa de Duna. Duna, 31. 219, objeto 76, mano. Solo, boa tarde, objeto 5729. 5729, boa tarde. Táxi autorizado na primeira direita via Alfa, na sequência primeira esquerda via Quilo, via Pátio 3, a posição será 06 do Pátio 1, porém está ocupada. Então chame para ingressar no Pátio 1. Ciente Alfa, Quilo vai ingressar Pátio 3 e chama antes de ingressar no Pátio 1 para a posição 06, 5729, objeto. Solo, TAM 3155 no 06 para puxa estacionamento. 06 autorizado, chame táxi, TAM 3155. Autorizado, 3155. Solo, Papa Romeo, Mike, é com Vitor? Com Vitor, tínhamos aqui em Manati para 17 horas, foi feita a DLA no caso? Senhor, estava para as 8 horas. Às 18 horas, afirmativo, então para as 18 horas, conforme então, Salvador, Manati, decola pista no zero, correção, pista no 7, a curva direita, axé, após Manati, 18,6 torre, 98 controle, padrão transponder 0125, eco Vitor. Eco Vitor, padrão transponder 0125, eu acho que chama a torre 118.6 e controle 109.8, é o eco Vitor. 74, POB de? POB 02. 02, a informação em curso é o Whisky, é o time turno 0, 1-1, 1011, tem uma boa viagem, eco Vitor, até a volta. Eco Vitor, 1011, até a volta. Salvador, é o Golo 649 para o táxi, POB é 91. 2 horas de vista, até na Aracaju. 91, 12h40, Aracaju? Afirma. Copiado então, táxi à direita via Índia. Ao ingressar na táxi aí, Alfa, transfira para todos, 86, altímetro no 01, boa viagem, 649. Livre táxi, direita, pode ingressar na Alfa, chama a torre 126, Golo 649, muito obrigado, bom dia. Boa tarde. Tarde. Também papai informa o tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, não está na escuta do controle, mantendo 1.500 pés. Rumo nordeste. Gente. Passaredo 2231, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento. ILS X-Ray após estabilizado o localizador. 2.000, Salvador, boa tarde, Gorno 649, ponto 0 da 1-0. No 6-49, está autorizado a alinhar e decolar da 1-0, 80 graus com 14 nós no 6-49. A minha cola, 1-0, Gorno 649. Boa tarde, Quilo Tango Romeu, confirme transponder acionado. Quilo Tango Romeu, informa o tráfego, a sua posição de 3 horas, 3 milhas, mantendo 1 no meu pés, Papa Alfa 34. Quilo Tango Romeu. Quilo Tango Romeu, confirme o tipo de equipamento. Bravo da OBM2. Confirme? Bravo 92. Diz que November Papá, o tipo, o tráfego é o Bravo November 2 Papá. 7186, tá. Objeto 5729, após o 320, cruzar sua frente, ingressa à esquerda para o 612. Após 320, ingressa à esquerda para a posição 612, objeto 5729.